sou o Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Locou. E nós estamos aqui hoje novamente para julgar. E talvez, se eu tiver afim, a gente vai ler uns comentários também. Exatamente. Para começar o bate-papo de hoje, então, Diego, deu uma perguntinha bem fácil pra ti, cara. Vamos ver, então. Quem é o teu autor favorito? Bom, Marcelo, vou começar respondendo que fácil uma ova. Não é fácil nada, como, né? Como assim, autor favorito? Na verdade, tem dois autores que me fizeram voltar a ler, assim, que eu passei um bom tempo depois do segundo grau, assim, depois de vestibular e tal, sem ler. E esses dois autores que me fizeram voltar a ler, que é o Dan Brown e o Stieg Larsson, pela questão do romance policial, sempre tem romance histórico policial, e a dinâmica deles, que é bem, bem boa de... São rápidos os livros, né? É, são rápidos e é boa de acompanhar a história. Eles prendem a leitura, né? O leitor fica bem, bem interessado no enredo, etc. Bem, conheço os dois. Bom, então acho que eu vou deixar nesse primeiro momento esses dois e quem sabe mais pra frente, quando tu perguntar de novo, eu dê outros autores. Não, mas foi uma boa resposta. É, eu posso falar que o meu autor favorito de longe é o Carlos Ruiz Zafón. A gente fez cast sobre ele já, né? Sobre A Sombra do Vento e tal. E é um autor também, como no teu caso, que além de ser um cara que eu gosto muito do jeito que ele escreve, dos enredos que ele cria, dos personagens e tal, é um cara que me fez voltar a ler também. Então acho que além dessa parte de admirar a literatura dele, ele mudou minha vida, né? Ele tem uma parte bem grande do meu mundo de leitura, do fato de eu ler, de eu gostar de livros, etc. Vem certamente por causa do Carlos Zafón. A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, enfim, falando sobre ele já, o link do cast tá aqui embaixo, mas só acho legal, já que você tá ouvindo a gente agora, e nós vamos julgar livros em seguida, é legal saber, né, qual autor que a gente mais gosta. De repente tu tira por aí as nossas preferências, enfim, acho que é válido. Então, Marcelo, eu escutei um livrocast sobre A Sombra do Vento e não li o livro ainda. Tô devendo. Tu participou do cast, inclusive, Diego, não foge. Eu participei, não, cara, tu tá viajando. Participou, cara, participou. Vou até ver a postagem aqui, mas teu nomezinho tá lá, Diego Locou. Olha, eu acho que não, hein. Se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, é participar sim. Eu participei. Droga, vou ter que começar a escrever um diário, porque senão eu esqueço as coisas. Não, mas acontece. Mas então, seu Diego, vamos agora, cara, julgar livros. Que sacanagem. Então vamos lá. Better than a junkyard dog. Julgando pela capa. Extraordinário. O Palácio da Meia-Noite. Então, seu Diego, eu perguntei qual era o teu autor favorito, cara, porque hoje eu vou julgar um livro do meu autor favorito. Então, né, saibam que eu serei bastante tendencioso. Ou não. Vamos ver o que acontece. Então, assim, cara, eu tô na minha mão aqui com o livro da Suma de Letras, da editora Suma de Letras. O livro se chama O Palácio da Meia-Noite, escrito pelo autor espanhol Carlos Ruiz Zafón. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu tava passando na frente da livraria, eu nem tinha visto que ele tinha lançado um livro novo. Na verdade, o livro não é novo, ele foi traduzido agora, né? Então, eu não sabia disso, é uma novidade que eu tava por fora, e eu bati o olho na vitrine da livraria, vi uma capa assim, meio esfumaçada, meio enfim, das capas que o Zafón costuma ter em seus livros, né, e eu, cara, será que é o livro dele? Eu não acredito, até tava com a minha namorada na hora, cutuquei ela, que ela também gosta bastante do autor, e ela, caraca, vamos entrar, a gente entrou, e realmente, o livro novo do autor é um livro que ele escreveu antes da Sombra do Vento, antes do Jogo do Anjo, antes do Prisioneiro do Céu, que são os maiores nomes dele, os títulos principais dele, né, e é um livro, cara, na verdade, é de uma série de livros, é uma trilogia também, são livros separados, independentes, mas compõe uma trilogia chamada A Trilogia da Névoa, né, que tem outros títulos, como eu falei, independentes, e são livros, assim, que ele diz que são pra crianças, tá? Então, eu sei disso porque conheço o autor e é bom informar vocês que estão ouvindo a gente agora. É, ele diz que são pra crianças no seguinte sentido, assim, ele escreveu esses livros que são livros que ele gostaria de ter lido quando ele era criança, sabe, Diego? Sim. Porque, assim, tipo, não é que é livro infantil, mas é um livro com uma linguagem ou com uma história que ele gostaria de ter lido quando ele era mais novo, assim, ali. Então, mas eu gosto de livros assim, eu já li Marina dele, que é muito bom, é nesse mesmo, faz parte da trilogia. Tô pra ler O Príncipe da Névoa, que é outro livro também dessa trilogia, e agora eu tô em mãos aqui com O Palácio da Meia-Noite. A capa, já que eu falei que me chamou atenção, não falei dela ainda, ela possui uma entrada de, acho que um palácio ou uma casa, assim, acho que é um palácio pelo nome do livro, né, que é Palácio da Meia-Noite. É, tem uma abertura, assim, meio sombreada, então tu só consegue ver o corredor desse palácio com algumas outras, enfim, enfim, outras portas no corredor e tal, e na frente do livro tem duas crianças, uma menina e um menino, correndo. lendo, tá? Uma capa, assim, bem, bem simples, bem sombria, bem, enfim, como ele costuma fazer realmente, assim, de pôr uma coisa histórica, algum elemento histórico, alguma construção histórica do lugar em que passa a cidade, mas envolta num mistério, assim, em algo que tenha magia, que tenha suspense, que tenha, enfim, segredos a serem descobertos, né? Pô, Marcelo, sabe o que me lembrou quando eu vi esse livro? O que, cara? Lá vem piada. Não, eu lembrei do Aladdin. Olha, cara, faz sentido, tá? Não, por conta tá. Do palácio e da arquitetura e tal, eu lembrei do Aladdin. É, que a porta é bem alta, né, cara? Digamos, o pé direito, se é que existe pé direito de porta, né? Ele é... Me lembrou os palácios do Aladdin. Né, tem um reflexo no chão e tal, tem um... É, até porque as noites da Arábia e os dias também são sempre tão quentes, mas faz com que a gente se sinta tão bem. Ai, meu Deus. Ai, ai, Diego poeta agora, só quem faltava. Não, é a música tema do desenho. Ah, cara, não... Cara, faz tanto tempo que eu não vejo Aladdin que eu não... Tá, enfim. Vamos, deixa eu ler a sinopse aqui. A sinopse do livro O Palácio da Meia-Noite é a seguinte. Ben e Shir são irmãos gêmeos cujos caminhos se separaram logo após o nascimento. Ele passou a infância no orfanato, enquanto ela seguia uma vida errante junto à avó. Os dois se reencontram quando estão prestes a fazer 16 anos. Juntos, precisam escapar das garras de Jawal, um espírito diabólico. Os irmãos contarão com a ajuda de Shobar Society, um grupo formado por Ben e outros 6 órfãos que se reúnem no Palácio da Meia-Noite, e que prometeram ajudar e proteger uns aos outros em qualquer situação. Velhas histórias de família, há muito esquecidas, levarão os adolescentes até as ruínas da velha estação ferroviária, onde terão de prestar contas com o passado e enfrentar o temível Pássaro de Fogo. Então assim, cara, a primeira coisa que me chamou atenção é que esse livro não se passa na Espanha, que é um cenário que o autor usa muito ali, Barcelona, Madrid. Ele pega um pouco da França também, em Paris ali, mas mais a Espanha mesmo. Então, eu esperava voltar aquelas ramblas, as inscrições que ele tem na Espanha, que são muito boas, que realmente constrói a cidade com as narrativas dele, né? Ele apresenta muito bem as cidades que ele descreve. E eu queria voltar pra essa Barcelona, eu gosto muito dele justamente por essa experiência que ele me faz ter. E quando eu vi que o livro se passa em Calcutá, 1932, cara, meio que deu uma... Putz, que droga, sabe? Não é Barcelona, mas beleza. É um livro, assim, que eu tenho certeza que, apesar de ser voltado, como eu falei, uma linguagem um pouco mais... Enfim, que uma criança possa ler sem problemas, assim. Eu tenho certeza que eu posso ler esse livro, que qualquer pessoa pode ler esse livro, que vai encontrar mistério, vai encontrar ação, vai encontrar suspense, vai ter um pouco de fantasia, meio... Não é fantasia como a gente costuma ver na literatura, mas uma coisa mais bem inserida naquele texto, sabe? Então, assim, eu tenho muita expectativa com esse livro, apesar de ele ter uma sinopse diferente das demais que eu já li do autor. Eu espero, assim, nele, acima de tudo, encontrar aquele espírito, aquele clima que eu sempre li, assim, nele. Aquele espírito, aquele clima que eu li tanto na Sombra do Vento quanto no Jogo do Anjo, enfim, os outros volumes dele, títulos dele, que eu já mencionei lá atrás. Então, eu estou esperançoso. Ô Marcelo, só pra ter um parâmetro, então, aqui, tô vendo aqui no Scoob, já tem 130 avaliações e tá com nota 4.3. Pra ser bem sincero, cara, eu gosto tanto do autor que se a nota fosse 1, eu ia ler, sabe? Tipo, a história pouco me importa. Eu vi Carlos Zafon na capa, comprei e vou ler cedo ou tarde, porque realmente até aqui em cima tem uma parte, né, da capa que eu não mencionei. Todo livro dele, bem dizer, tem isso, né? Do autor de A Sombra do Vento. Então, uma cauda longa aí que tá me ganhando. Marcelo, então, o livro que eu vou julgar pela capa é O Extraordinário, que não se passa num palácio, mas é do autor R.J. Palácio. Olha só. Cara, foi muito sem querer, velho. Olha só, então, Diego e suas piadinhas, suas percepções. Qual é a editora do livro, Diego? É da editora Intrínseca, e ele foi o primeiro lugar na lista de mais vendidos no New York Times. Então... Desse mês agora? Boa pergunta. Tá, ele foi alguma vez o primeiro lugar e tá valendo, porque que chegou lá com certeza tem méritos. Uhum. Então, esse livro chegou faz pouco tempo aqui no Brasil. Eu tava dando uma volta na livraria, ele realmente me chamou a atenção já pela capa, porque é uma capa bem, digamos, simplista, assim, é uma capa fundo branco com uma ilustração de a metade do rosto do menino, assim, não tem nariz, não tem boca, mas é só mais ou menos a silhueta do rosto com o olho e uma orelha, assim. Eu tô com a capa do teu livro aberta aqui, Diego, e me pareceu, cara, assim, beleza, eu tô forçando a barra, eu sei disso, mas o rosto dele, a orelha dele parece uma xícara, cara. Parece a alça de uma caneca, né? É, parece uma... Exatamente, a ótima caneca. Pra você que tá perdido aí ouvindo a gente agora, aqui embaixo na postagem tem as capas, tanto do livro que eu julguei, quanto da capa do livro que o Diego tá julgando agora. Então, dá um clique ali pra acompanhar com a gente. Sabe o que é mais interessante, Marcelo? Que eu peguei o livro, eu olhei a contracapa dele e adivinha o que tava escrito. Contracapa vermelha, né? Isso. É o contrário da capa que é branca, é vermelha. Cara, eu sei porque eu tô vendo aqui, posso falar? Então, tinha uns dizeres, não julgue um livro pela capa, e o livro riscado em menino, e a capa riscada em escrito cara. Então, ficaria, não julgue um menino veneno pela cara. É que é mais ou menos a mesma lógica, né? Mas bem, bem legal, bem bacana. E, cara, qual é a sinopse desse livro? Bom, a sinopse diz o seguinte. August Palin, o Audi, nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o quinto ano de um colégio particular em Nova York, Audi tem uma missão nada fácil pela frente, convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Narrado da perspectiva de Audi, e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Antes de falar qualquer coisa, eu tô me sentindo culpado, cara. Pô, o bicho tem deformidade, eu falo que ele parece uma caneca, velho. Porra, não sabia da sinopse, gente, desculpa. Orelha de caneca. É, de repente vai ver essa deformidade dele, né, mas, pô, desculpa, pode seguir, Diego, vai lá. Bom, o que me chamou bastante atenção é, quando eu li a sinopse do livro, é que, como diz aqui, todo mundo já passou pela dificuldade de encarar uma turma nova de amigos e tudo mais. Ainda mais por ele ter uma deformidade no rosto. Acredito que deve ser muito mais potencializada essa dificuldade, né? É, mas bem mais difícil, né? E com toda essa questão de hoje aí do bullying e tudo mais, eu acho que é um tema pertinente e atualmente recorrente. Muito bom, seu Diego. Bela escolha, cara. E agora é minha vez de complementar a tua notícia, digamos assim, teu julgamento, né? Tô com o Scooby aberto aqui também, lembrando que a gente usa o Scooby só pra dar mais opiniões pra vocês, pra não parecer que é algo que eu e o Diego estamos falando só aqui. A gente tem expectativa sim, mas a gente vai alicerçar nossas opiniões com outras opiniões também, né? E aqui no Scooby, cara, olha só, tem bastante gente, tem 1.859 pessoas que leram o livro, avaliaram ele, e ele tá de 5, né? O máximo é 5 pontos, tá com 4.7. Então acho que é bem, bem, bem legal, cara. Acho que é um livro, de repente, não sei qual é o público dele, eu não sei se eu leria, assim, eu acho que não, né? Mas, beleza? Ser sincero. Mas, cara, eu acho que sim, pra quem gosta de tipo leitura, realmente se pegou pela sinopse, como foi teu caso, Diego, uhum. É uma leitura bastante válida. Me chamou bastante atenção e pretendo ler em breve. É, e dessa vez não falamos de dois livros da mesma editora, né? toca aí, Diego. High five. Né? High five. Né? Mais julgados, então, os livros, vamos agora para a leitura de e-mails e dos comentários. Marchez-vous, tu montres les dents. Crachez-vous, tu es encore temps. Comentários. Chegamos aí pros contatos, pra leitura de e-mails, feedback do ouvinte, etc. Diego, temos um comentário a ser feito, cara? Uma promoção pintando novamente no Livrocast? Ô Marcelo, quem entrou em contato com a gente foi o Bruno Tsubasa. Você deve ter visto o post do Jogando pela Capa da Academia da Espada, que é o livro dele, que acabou de ser lançado. O link tá aqui embaixo na postagem. E ele mandou aqui pra gente dois exemplares, um de cortesia e um pra gente fazer um sorteio. Então hoje, se você tá escutando no dia da publicação do JPCcast, segunda-feira, dia 22 de julho de 2013, né? Vai que a pessoa tá ouvindo em 2015, 2020, tá... É bom deixar o ano, né, cara? Não faz mal pra ninguém. Então você pode vir aqui no link na postagem ou clicar no menu promoções do Locotopia e você vai ver lá o post da promoção do sorteio do livro Academia da Espada do Bruno Tsubasa. E Diego, explica aí pro ouvinte, cara, como que vai funcionar essa promoção. Então, Marcelo, do dia 22, segunda-feira, até o dia 26, a sexta, às 20 horas, você vai ter que curtir a fanpage do Livrocast, curtir a fanpage do livro Academia da Espada, compartilhar a imagem que tá aqui no post publicamente e clicar em participar na aba promoções na fanpage do Livrocast. Aqui embaixo tem um post, um linkzinho explicando certinho isso e tal, clica aqui embaixo, você vai saber passo a passo como fazer ali e você não pode fazer, você vai fazer, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser mais emblemáticos aqui. Promoção, livro de graça, legal compartilhar, prestigiar o trabalho desse autor nacional. E Diego, posso quebrar um pouco o protocolo aqui do JPCcast de hoje, cara? Bom, Marcelo, vamos ver o que a gente vai falar. então. Então, cara, já que é um sorteio, já que é um programa de julgar livros pela capa, né? Eu acho que não custa dar uma lida na sinopse pra, de repente, deixar vocês com mais vontade ainda de participar da promoção. A sinopse do livro A Academia da Espada é o seguinte. A Academia da Espada conta a história de Pippa, um jovem rapaz que vive no vilarejo de Cucucoro. Pippa decide ganhar o mundo para se fortalecer e entrar para a Academia da Espada. Seu intuito é proteger as pessoas que ama. Mas o que ele não espera é que o mundo fora de seu pequeno vilarejo seja tão diferente de sua vida monótona, ao lado de sua avó e de seus amigos. O livro trata de descobertas, de coisas que se contestam forte internamente em nossas vidas. Corpo, alma, sentimentos. Tudo que está ligado nas direções que a vida impõe para escolhermos qual seguir. No que você acredita? Seu coração é forte o suficiente? São questões que Pippa encontra em seu caminho. Batalhas cheias de sentimentos, espadas que nascem do coração e um mundo abstrato e improvável. Então, mais informações para ver a capa ali, que me lembra muito aqueles jogos... lembra um pouco de anime que eu via na infância, jogos de Super Nintendo, aquela coisa mais, digamos, nostálgica, assim, sabe? Me deu bastante vontade de ler, ainda não li, mas vou ler e publicar uma resenha. Mas clica no link aqui embaixo, conheça um pouco da obra do Bruno Tsubasa, que quem sabe aí você não ganha o livro, né? Então, essa quebra de protocolo acaba aqui, Diego, tá dita a promoção, vamos embora. Bom, Marcelo, e só pra não deixar passar aqui em branco, nós temos a loja.locotopia.com.br, onde a gente tem vários modelos de canecas a R$25. Se você não passou lá ainda e não comprou a sua, acho que você tá perdendo um negócio da China. Não perca tempo, né? Clique no link aqui embaixo e dá uma olhadinha nos modelos lá, que são vários, vários, vários. Tem quantos modelos já, Diego? Boa pergunta, Marcelo. Se eu não me engano, são 11. Então é bastante, bastante opção. Tá pra sair mais alguns. Mas então clica aqui embaixo no link ou digita loja.locotopia.com.br, né? Ou vai aqui no menu do site do Livrocast ou do Locotopia, que também tem um link direto pra lá, e não deixa de dar uma conferida. E pra entrar em contato com a gente, então, Diego, e ser lido aqui no JPC Cast também, né? Você pode deixar um comentário aqui embaixo na postagem do JPC Cast, a gente vai ler, vai responder e vamos dar um retorno em áudio lá no próximo JPC Cast daqui a um mês. Mas o que pode, Marcelo, acho que você deve comentar aqui no JPC Cast. Vai ser bem legal saber se você concorda com a gente, julgar as capas com a gente, julgar as sinopses, né? Bem legal saber o que vocês pensam também. Você pode também mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br, seguir a gente no Twitter lá no @livrocast e no @locotopia e curtir as fanpages facebook.com/livrocast e /locotopia. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. E também não deixe de fazer sua resenha lá no iTunes sobre o Livrocast e deixar suas estrelinhas pra gente. Isso ajuda bastante. Mas vamos então, Diego, para os e-mails de fato, né? O primeiro comentário foi deixado no JPC Cast 002, em que a gente falou dos livros Charlotte Street e Bruxos e Bruxas, né? E é legal falar que na última leitura de comentários, é uma errata nossa, na verdade, na última leitura de comentários, eu falei que o Lucas Conrado, lá do Papo de Mineiro, torcedor do Atlético Mineiro, veja você, Diego, tinha comemorado o gol do Cruzeiro. Eu li um comentário dele sobre o livro O Menino do Espelho, né? Em que ele falava que ele comemorou um gol e tal, que o Atlético perdeu. E eu, né, na minha cabeça, na hora, eu achei que o gol era do Cruzeiro e não, tava errado. Foi um gol do América Mineiro. E aí o Lucas comentou no JPC Cast 2 falando que ele não comemora gol do Cruzeiro contra o Galo em nenhuma situação. Nem em livro, nem em videogame, nem pra agradar minha ex-namorada cruzeirense, e que talvez seja justamente por isso que eles tenham acabado, ela seja ex, enfim. Então, Lucas, desculpa, cara, não quis te ofender, né? Fica aqui nossa errata, nossa canelada, né? O que acontece? Bom, Lucas, só o que eu posso dizer agora pra ti, cara, é gol do Cruzeiro! Ah, cara, pô, é tão natural. Tu pensa em futebol mineiro, tu pensa Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Eu sei que tem outros times, etc. Eu sei disso, não sou ignorante, mas é mais natural pensar na rivalidade Cruzeiro-Atlético Mineiro. Já que ele não comemorou o gol do Cruzeiro, eu comemorei, né? Fazer o quê? Não, tá certo, tá certo. E outro comentário, cara, eu vou deixar pra ti ler, na verdade, é o comentário da Marcela Teonila, 25 anos, advogada, todavia gente boa, de Joinville, Santa Catarina. Vai lá, Diego, manda bala. Bom, Marcela, ela diz o seguinte: não importa o que aconteça, Diego, apenas não deixe de fazer piada. As minhas indicações, vou comprar. Sobre literatura moderna sobre bruxas, leia-se Pós-Crepúsculo, comentado pelo Marcelo, recentemente li umas fantasias com magia e com um casal de adolescentes, que ainda assim eu super indico. São os livros da Beautiful Creatures. São aqueles livros 16 luas, 17 luas e 18 luas, sabe? Uma trilogia, se não me engano. Haja luas, né? Pois é. Ela disse que gostou bastante e o romance se passa nos Estados Unidos. Apesar do garoto do livro ser muito menina, me cativou por ser um leitor. Parece, ao menos aparentemente, né, que garotos muito meninas são comuns nesse tipo de livros. O livro é escrito por uma mulher ou por um homem? Que às vezes... Eu acho que é uma mulher, cara. Eu acho que explica muita coisa. Mas deixando bem claro, vou me entregar de novo aqui. Vai ter o link aqui embaixo na postagem. Eu li a saga Crepúsculo. A gente fez um cast sobre ela, eu falei minha opinião. Então, eu tô brincando aqui, mas eu li. Então, né, não joguem pedras em mim, por favor. Bom, e ela continua dizendo o seguinte: e também um livro feito de fumaça e osso, que me surpreendeu. Por um lado, por ser só o primeiro livro de uma sequência, e eu ainda não sabia, e por outro, pela criação de um mundo que eu ainda não tinha conhecido da forma como é apresentada. Vida longa e próspera. Então, Marcelo, agora que você já sabe o que significa vida longa e próspera, que eu expliquei pra você da última vez. É uma track, né? Acho que eu lembro. E ficam aí, então, indicações pra quem gosta desse gênero de literatura, né? Eu confesso que parei de ler coisa de magia, assim, enfim. Mas ficam aí, então, as duas sugestões da Marcela Teonila. Muito obrigado e espero que, se você comprar os livros que a gente indicou, você goste e venha aqui comentar com a gente depois. Continuando aqui, Diego, por outro lado, né, o Bruno de Assis, 24 anos, Belo Horizonte, jornalista e podcaster também do Papo de Mineiro, a exemplo do Lucas Conrado que eu comentei no início da leitura de e-mails aqui hoje, ele não gostou, cara, dos livros que a gente indicou no JPC Cast 2. Segundo ele, ele não sentiu vontade nenhuma de ler nenhum dos dois livros. Fazendo a minha parte, também julgando-os pela capa, o primeiro parece ser um romance bem água com açúcar, ele tá falando aqui do Charlotte Street, que é uma coisa que ele não curte. O segundo é do James Patterson, no caso, Bruxos e Bruxas, um autor que não tem o meu respeito. Pelo que já li sobre ele, o nome é apenas um guarda-chuva, usado como um selo de qualidade, entre aspas. São outros autores que escrevem os livros a partir de argumentos dele e é tudo publicado com o nome de Patterson. Só isso explica tantas obras publicadas todos os anos, e um número que só cresce. Eu realmente não sabia disso, né, Bruno? Até comentei contigo na resposta que eu te dei no post ali. Eu já tinha ouvido falar o nome do James Patterson, como eu comentei no JPC Cast anterior, né? E, assim, eu acho que essa prática de guarda-chuva é mais comum do que eu imagino, mais comum do que, enfim, a maioria das pessoas sabe, né? E eu nunca li nada dele, não tenho curiosidade também, ainda mais pelo teu argumento agora, não aprovo essa prática, né, de pessoas escreverem pra ele e publicarem no nome dele. Eu acho isso muito errado, questão de ghostwriter e tal. Mas enfim, espero que nos livros de hoje, cara, tenhas gostado mais das indicações, né? E você que não julga o livro pela capa com a gente, comente aqui embaixo e deixe também sua opinião. Bruno, muito obrigado, cara, e volte sempre. Bom, Marcelo, se não é a favor de ghostwriters, então não vou nem perguntar se tu leu algum livro do Chico Xavier, né? Próximo e-mail, Diego, vai lá. Bom, agora falando então, Marcelo, dos comentários feitos no Livrocast em si, aqui tem um comentário do Eric Anderson Marques Gonçalves, de Indaiatuba, São Paulo, 22 anos, programador. Saudações, galera do Livrocast. Sou novo aqui no Locotopia, vindo por indicação do Afonso Solano, e ouvindo o Livrocast do Espadachim de Carvão. Livro que adorei muito. Adorei a abordagem e o formato do podcast. Na sede por mais, fui ouvindo os podcasts antigos e só agora me senti digno de mandar esse e-mail e agradecê-los por um novo guia de entretenimento pessoal. Estou com uma lista enorme de livros para ler por indicações dos comentários feitos por vocês. Parabéns, abraço, Eric. Bom, Eric, que bom que você gostou dos Livrocasts, gostou do formato, e que bom também que esse cast do Afonso Solano acredito que tenha apresentado pra muita gente o nosso trabalho, e você ter vindo aqui comentar é justamente fruto disso. A gente tá um bom tempo trabalhando pra melhorar o podcast, pra trazer mais pessoas e mais qualidade pro podcast, então fico muito feliz de saber que você veio por conta de um podcast novo, de um Livrocast recentemente publicado, e que tenha gostado bastante do nosso trabalho. E que bom que ele foi atrás de mais coisa também, né? Quando a gente gravou com o Afonso Solano, fiquei com a certeza, né? Nem possibilidade que viriam pessoas novas, que viriam ouvintes novos, e me deu aquela sensação de, cara, ansiosidade, assim, será que eles vão atrás de mais coisa e tal? Que bom que tu foi, eu espero que mais gente tenha ido, nossos downloads tenham mostrado que mais gente tem gostado da gente, curtido a gente, então muito obrigado, e sejam todos muito bem-vindos, você, Eric, todo mundo que tá conhecendo a gente nesses últimos dias aí. E cara, a gente tá aqui trabalhando cada vez mais, tentando dar mais qualidade, tentando, enfim, melhorar as pautas, livros, trazer gente que agrega os episódios, no caso, né? Então espero que tu continue gostando, espero que a gente continue falando de livros que te interessem e, acima de tudo, que tu continue lendo os que a gente indica ou não, né? E, enfim, se motivando e compartilhando e comentando. Muito obrigado. Dando sequência aqui a outro comentário geral, digamos assim, né, não é de nenhum episódio específico, é um comentário deixado pelo André Abraão, 14 anos, Rio de Janeiro, estudante, que falou o seguinte pra gente, Diego. Olá, pessoal, comecei a ouvir o Livrocast há 2 semanas, acho que foi também aquele boom ali do Afonso Solano, né, do Espadachim de Carvão, e já estou completamente apaixonado. Ele já está no meu top 3 de podcasts. Sério, ele é muito bom. Tem tudo o que eu precisava por ser um leitor nato. Espero que vocês continuem assim, cresçam e possam se sustentar só com podcast. Muito obrigado pelo ótimo trabalho e pelas piadas estilo Zorra Total do Diego. Cara, eu que te agradeço pela possibilidade ou sonho que a gente sustente só com podcast, cara. Hoje eu não vejo, assim, essa possibilidade tão, tão perto, né? Mas com certeza seria um sonho poder continuar lendo bastante e dando minha opinião e poder me sustentar só com isso. Agora, quanto às piadas estilo Zorra Total, aí, cara, eu vou dizer uma coisa. O Zorra Total tem ótimos roteiristas. Pena que a Globo é uma merda. Pensa assim, ó, pelo menos, se tudo aqui no cast der errado, tu vai pro Zorra Total, velho. mano. Eu vejo você a possibilidade. Aí é que tá, pra ir pro Zorra Total, o cara tem que ser muito bom. Só que chegando no Zorra Total, a Globo simplesmente destrói com o roteirista, destrói com produção, destrói com o ator, destrói com tudo, cara. É, pega a Fábio Porchat, pega, enfim, vários exemplos, né? É verdade, verdade. Sim, tem muita gente boa lá, só que o programa em si é uma merda. Mas enfim, Diego, tens futuro. Aqui ou lá, tu tá garantido, cara. Vou mandar meu currículo pro Zorra. Não. Meu portfólio. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Bom, Marcelo, e o Rolf Kasparekão? É, não deixou cidade, nem idade, nem profissão, a gente vai pular. Pô, gente, vamos começar a deixar a idade, deixar a cidade, deixar a profissão. Não custa nada, né? Vamos pular mesmo, esse jogo? Vou pular. Nem vi o comentário. Vou pular. Que maldade, cara. Mas então, Rolf, muito obrigado pelo seu comentário não lido, cara. Manda bala, Diego. Segue na pauta aí. Que foi lido e correspondido pelo Marcelo lá no post, né? Ah, isso foi. Ninguém fica sem feedback, isso eu prometo. E o próximo é do Luiz Luna, que também não deixou o plano. Ah, cara. Mais um. Cara, o Diego acordou com o pé esquerdo, gente. Não reparem. Mas, Luiz, muito obrigado pelo seu comentário também. Cara, espero que tu continue ouvindo a gente. Na próxima vez, deixa cidade, profissão e idade também, por favor. Então, Marcelo, teve uma próxima vez. Ele comentou no Livrocast número 27 também. Mas da mesma forma. Ai, cara, não vai ficar feio pra gente isso não, Diego? Bom, Marcelo, eu acho que, assim, a gente lê todos os comentários, responde todos eles no blog, mas tem alguns critérios que a gente tem que seguir aqui pro cast, até porque tá tendo muito comentário, então não tem como ler todo mundo ao vivo não, porque é gravado, mas não tem como ler todo mundo no ar. Em áudio, né? A gente tem que ter alguns critérios de eliminação, não que a gente não leia e não responda, né? Não, mas então, Luiz Luna, obrigado pelo comentário de novo, cara, e na próxima vez, por favor, não se esqueçam de colocar certinho lá a idade, localização, enfim, que é pra gente saber com quem a gente fala, com a idade, brincar com a profissão de vocês, de repente brincar até com a cidade, né? Mas por falta de feedback, ninguém vai parar de ouvir a gente, que eu respondo todo mundo, mando e-mail, comentário, enfim, a gente bate um papo aqui embaixo da postagem, faça vocês também. Então tá aqui, ó, Livrocast número 29, Morte Súbita. Quem comentou foi a Laís Seus, 17 anos, estudante de eletrônica, Pelotas, Rio Grande do Sul. E ela deixou esse parênteses aqui, Marcelo, ó, dessa vez não esqueci. Olha só. Muito bom, Laís, obrigado. Então vamos ler o comentário dela. Apesar de ser grande fã de Harry Potter, desde o momento que J.K. Rowling anunciou que escreveria um livro que não seria relacionado ao mundo mágico criado por ela, não tive muitas expectativas. Acho que tive um certo medo de que ela pisasse na bola, ou algo assim. E quando comecei a ouvir as críticas sobre o livro, percebi que isso talvez tenha realmente acontecido. Após ouvir o cast, esse meu preconceito diminuiu um pouco, mas ainda não me sinto motivada para ler a obra. Quem sabe algum dia dou uma chance. Abraços. Bom, Marcelo, não sei, acho que o Pedro contribuiu bastante pro pessoal não querer ler o livro, né? Eu acho que o livro tá bem escrito, sim. Com certeza as pessoas que são fãs do estilo de Harry Potter não vão... Não com certeza, né? Mas bem provavelmente que as pessoas que são fãs do estilo de Harry Potter não vão se familiarizar muito bem com o livro, mas eu acredito que sim, seja uma boa obra. Cara, eu não sei se comentei isso aqui no ar já, digamos assim, ao vivo, como tu comentou, né, Diego? Mas se eu já falei, eu vou falar de novo. Na gravação eu falei que eu ia ler Morte Súbita, depois editando eu mudei de ideia, achei meio cansativo e resolvi, enfim, abortar a chance de ler esse livro, né? Mas só pra resposta do pessoal, não da Laís em si, mas das pessoas, até do Pedro, que falou no cast, se não me engano, que a Rowling só vendeu porque era Rowling, né? Porque se tivesse um outro nome na capa, o livro jamais ia ser best-seller como foi. Eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois, cara, um link, né? De um suposto livro que a J.K. Rowling teria escrito e publicado sobre um nome falso. Sobre um pseudônimo. Isso, e sobre um nome falso. Você criou um nome lá, uma pessoa que nem existe, lançou um livro pra ver o feedback das pessoas e tal, como seria esse feedback sem saber quem era a autora de verdade, sabe? E o nome do livro era o que, Marcelo? Era Prorrogação? É. Trilogia Morte Súbita, Prorrogação e Penalidades. O nome do livro, Diego, aqui só pra eu abrir o link pra ver aqui, é The Cuckoo's Calling. Deve ser tipo a ligação do cuco, enfim, não sei o que esse cuco aqui seria. E ela escreveu sobre o pseudônimo de Robert Galbraith. Enfim, tem um link aqui embaixo se você estiver interessado em comprar o livro e ler, etc. Tem mais informações aqui embaixo. Mas continuando aqui com comentários da Laís, né? Ela comentou também no Livrocast 30, O Guia do Mochileiro das Galáxias, e disse que assistiu o filme, né? No caso, o filme adaptado da série do Douglas Adams, que riu do início ao fim e que gostou bastante. Disse também que a abertura é com certeza a melhor parte e que o Marvin é genial, no caso, o robozinho deprimido que tem na série, né? Daí a Laís fala também que uma amiga dela tinha se oferecido para emprestar os livros, né? Que ela nunca tinha quisto ler e tal, apesar de ter gostado dos filmes, mas que depois de ouvir o cast aqui com a gente comentando do livro e tal, ela acabou comprando 5 livros e resolveu de fato dar uma chance aí pra série. Daí ela coloca um PS aqui no comentário dela. Eu não tinha percebido antes, mas algo que me chamou atenção é como as imagens, os posts mudaram a partir do podcast 15, do Livrocast 15 no caso. É legal ver que vocês dão valor não só ao conteúdo de cada cast, mas também à apresentação deles. Pra mim, isso faz muita diferença. É como ganhar um presente e ver que a pessoa também teve carinho com a escolha da embalagem. Pô, Leis, muito, muito obrigado, legal, legal ver isso. Se você não percebeu, de repente o resto do pessoal não percebeu ainda, mas depois que o Livrocast veio pro Locotopia, mudou o conteúdo, mudou a pauta, mudou, enfim, ficou mais dinâmico o cast, mudou a apresentação, o Diego é um puta cara, não à toa ele é o chefinho, né? eu sou mais cara do que puta, mas tudo bem. Por isso que se ele fala pra pular comentário, eu pulo e beleza, com um sorriso na cara. Mas então, realmente, a gente tá tentando dar uma cara mais profissional pro Livrocast, tentando fazer uma coisa mais apresentável mesmo, né? E mais, digamos, interativa. Então, Laís, muito obrigado pelos comentários e vamos em frente. E já no Livrocast número 31, o Espadachim de Carvão, o Amanto Moura. Pô, Amanto, você não deixou idade, cidade, profissão. Cara, eu sei que você já gravou com a gente. Tá? Eu sei que você tá sempre por aqui também, né? Tá sempre por aqui, mas é regra, então vamos ter que pular. Por mais que a gente já tenha lido outros comentários seus com idade e tudo mais, infelizmente minha memória não é fotográfica igual do Robert Langdon. Pra vocês verem como a gente é justo aqui, tá? O Amanto Moura, ele pergunta do livro que eu tô escrevendo, do comentário dele, elogia a caneca Don Panic da loja Locotopia, né? E mesmo assim não vai ser lido, cara. A gente é justo aqui. Já gravou com a gente também, né? É, beleza. A gente é justo aqui. Mas manda bala então, Diego. Então, o Livrocast número 32, Deuses Americanos, o Pedro Victor, 25 anos, estudante de medicina, morador de Recife, mas veio de Maceió, manda aqui algumas caneladas, Marcelo. Ele diz o seguinte: caras, ia esperar terminar de escutar, mas não, o Shadow não é negro. A mãe dele é norueguesa e ele tem sangue do antigo continente. O Wednesday diz isso em algum ponto. Fora essa bola fora, achei o cast bem legal, me fazendo relembrar essa excelente história. Gaiman é um dos caras que sabe escolher as palavras porque sabe que elas têm poder. Abraços. Cara, assim, né, fazendo uma meia culpa aqui na hora, acabei concordando com o Lucien, até acho que de repente em função do nome do cara ser Shadow, né, tem uma questão de sombra ali e tal, mas depois na hora de editar, cara, eu tive um pressentimento de que tinha alguma coisa errada ali no cast, acabei deixando até pra ver o que ia acontecer e tal, mas eu lembrei também de uma parte, não é spoiler, se você não leu o livro não faz ideia do que eu tô falando agora, mas tem uma parte que eles passam por detrás do palco, detrás das cortinas do palco, né, se você leu sabe do que eu tô falando, e é narrada a história falando que tinham dois homens brancos caminhando pelo deserto. Então, os dois homens brancos eram o Wednesday e o Shadow. E ali eu lembrei disso, cara, será que eu tô viajando que eu li isso? Será que realmente o Shadow não é negro, né? Mas enfim, aconteceu, passou. A gente foi no embalo do Lucien ali, né? Mas sem problema, isso acontece, não tem. O que importa, na verdade, é a história. Isso não estraga a opinião que a gente teve do livro. E muito menos ser branco ou preto não faz diferença nenhuma, né? Só uma pontinha a mais que a gente colocou no cast ali, mas ignora, canelada, aceita. E em relação a uma continuação de Deuses Americanos, uma sequência passada no mesmo universo é Os Filhos de Anansi, que usavam o velho Anansi como um ponto de partida. Ou melhor, o filho dele. Foi a primeira obra de literária de Gaiman que li e tenho em boas contas em minha memória. Novamente, abraços. E essa foi a segunda canelada dele, Marcelo. Só pra contextualizar aqui, Diego, pra quem não tá meio perdido aqui, eu falei que o Deus Americano ia ter uma continuação, né? E o Pedro colocou como Os Filhos de Anansi como uma continuação. Eu até li a sinopse, tá? Eu fui atrás do livro e realmente se passa, acho, no mesmo universo, até porque o Anansi, ele participa do Deuses Americanos. Mas, cara, não sei se estou errado, posso estar errado também, mas esse livro foi publicado no Brasil, segundo o que eu pesquisei, em 2006. E o Neil Gaiman, que eu vou colocar o link aqui embaixo de novo, em 2011, falou que ele escreveria uma continuação. Então, eu não considero que a continuação a qual ele se referia fosse um livro que ele já tinha escrito, né? Não faz sentido, né? Então, de repente, ou posso ter errado novamente, tô fazendo aqui minha defesa com vergonha aqui, mas acontece. E eu acho que a continuação dos Deuses Americanos, Deuses Americanos 2, ou qualquer que seja o nome, está por vir ainda, então não é isso daí, apesar de se passar aparentemente no mesmo universo. Pedro, muito obrigado, cara, por colocar sua idade, profissão e cidade, né, valeu mesmo, e pelo comentário, desculpa esses errinhos nossos aqui, a pesquisa ela acontece, eu faço muita pesquisa pro cast, o Diego também ajuda e tal, mas às vezes passa uma coisa em branca, às vezes na hora de discutir a gente acaba falando e entrando na pilha errada, digamos assim, né, com certeza vai acontecer de novo, mas não deixe de ouvir a gente. Bom, acho que isso aí é muito importante também, esse feedback do Pedro, Marcelo, porque nós não somos donos da verdade, né? Então, se você sabe que a gente falou alguma coisa errada, não deixe de comentar, mas deixe idade, profissão e cidade, porque senão a gente não é aqui. O que importa mesmo é a gente se corrigir depois, né? Admitir o erro, né? Exatamente. Mas então, beleza, vamos ao próximo comentário. O Thiago Lima, de Fortaleza, 25 anos, estudante de publicidade, deixou um comentário pra gente, né? E ele falou que ele ficou muito feliz ao ler o título do cast, mas que deixou pra ouvir depois, porque Deus Americanos é justamente o livro que ele tá lendo nesse momento. Daí ele deixa claro aqui que ele tava no momento, né? Quando ele comentou na página 114 do livro, o livro tem mais de 400 páginas, e que até então ele estava achando o livro sensacional. Eu tenho certeza que ele vai achar o livro mais sensacional dali mais umas 100 páginas. Daí ele fala que ele não conhecia o trabalho do Gaiman, porém já virou admirador. Principalmente depois de ver o vídeo do discurso de formatura que a gente comentou aqui no cast. Portanto, assim que eu terminar de ler Deus Americanos, ouvirei o cast. Abraço, pessoal. Tô esperando o comentário dele depois de ter lido o livro e ouvido o cast, né? Eu acho que ele não acabou de ler ainda. Mas acontece. Tu chegou a ver o vídeo do New Gamer que eu falei no último cast, Diego? Ainda não, Marcelo. Cara, o Diego é aqueles caras que promete, nada, né? Pretendo fazer isso depois de ler o livro do próximo livrocast, senão eu vou ter que participar de novo pela metade e não é algo que eu gosto de fazer. Tá chegando a hora de gravar, né? Mas vamos lá que eu tô ansioso pro próximo livrocast. Exatamente. Bom, Marcelo, e o último comentário então é do Guilherme Caleu, 22 anos, web designer de Curitiba, Paraná. Ele diz o seguinte: olá, pessoal do Livrocast, ao ver o título do cast, simplesmente baixei na hora. Conheci Gaiman de uma maneira bem diferente da maioria. A primeira obra que li foi o Stardust em 2003. Anos depois, eu li Deus Americanos e outra vez Gaiman não decepciona. E quando vi o nome Neil Gaiman nos créditos de um episódio da série Doctor Who, minha cabeça simplesmente explodiu. Pessoal, valeu pelo cast, ele está incrível. Eu comentei até, eu respondi pro Kal-El, né, pro Guilherme Kal-El, que ele deve ter gostado então do cast, porque além de a gente falar de Deus Americanos, que é um livro que ele gostou muito, eu usei a trilha do filme Stardust, né, então, e eu espero que o Ricardo não esteja me ouvindo agora, mas dando continuidade aqui. Daí eu perguntei pra ele se o livro Stardust é bom ou não, porque eu não conheço, eu acho que ninguém que eu conheço já leu esse livro, não sei se o André já leu, ou o Lucien, mas eu não perguntei. E ele me falou, cara, que o livro é muito bom, né, apesar de ser um pouco mais infanto-juvenil, né, segundo a opinião do Guilherme Kal-El, e que o filme é ruim porque ele errou nos atores, infelizmente. Então fico comentando outro livro aqui do Neil Gaiman. E é legal comentar também, Diego, descobri isso por acaso, tu pode até ver que o Guilherme não fala disso no comentário dele. O Guilherme, cara, ele também é podcaster do Desventura Cast, então vou colocar o link do podcast dele aqui embaixo, que eu ouvi uns episódios bem legais lá sobre Top Gang, enfim, umas coisas bem, bem diferentes, assim, que me deu vontade de ver o filme e tal, acho que é válido colocar o link aqui embaixo depois. Pô, Marcelo, legal que tu sempre faz um jabá, mesmo se a pessoa não fez o jabá no comentário. Ah, tá valendo. Achei. Eu ouvi um cast dele, como eu falei, achei bem legal, cara, e não acho que não custa divulgar que é um podcast diferente. Se o pessoal vai ouvir ou não vai, aí não cabe a mim, mas acho que é um podcast válido de ser conhecido também. Mas então, Diego, mais alguma coisa a ser acrescentada no JPC Cast 003? Bom, Marcelo, acho que a mensagem final é: comentem. Comentem sobre os livros que a gente jogou hoje, O Palácio da Meia-Noite, Extraordinário, enfim. Comentem nos comentários, comentem nas opiniões, comentem de outros episódios, que comentários são sempre muito bem-vindos. Eu queria deixar uma pergunta, então, já que é pra comentar. Se a gente fosse fazer promoções com livros, o que você gostaria mais? Sorteio, concurso cultural de frase, responder uma pesquisa? Compartilhar links no Twitter e Facebook? Compartilhar um link no Twitter? O que você acha que seria mais interessante? Muito bom. E falando em promoção, não deixem de participar da promoção do livro A Academia da Espada, do Bruno Tsubasa. Então, links aqui embaixo na postagem. Mas então, o JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Last night these two bouncers and one room's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you and there's no way you can say behind the go through to the bit where you play and you realize then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line and you can swap jumpers and make another move. It's still in your brain. You've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't they be pleasant? Why can't they have a laugh? He's got his hand in your chest. He wants to give you a dub. Well, secretly, I think he wants you all to kick off. He wants outside everywhere and balls as well. It's just something to talk about, a story to tell, yeah. we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. So last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Livro jamais ia ser best-seller como foi. O que aconteceu aí? É, que é rindo da TV. Ah, então tá. Então tá bom. Ah, eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois. Caraca. Caraca. Ô, Érica. Ô, Érica. Até o Marcelo tá rindo contigo já. Não, ele tá ouvindo tu rindo. Caraca, velho. Fala pra ela que ela já pode ser a bruxinha de desenho da Disney.